andrecedesmoral.com.br. E já era aquele cara que você deixou superar. Ele não sofre mais por quem te enganou. Você ainda acha que sou o cara que você enganava. Agora eu quero a cachorrada, as minas chapada, tomando cachaça, esquema revoada. Olha quem vai tomar botada, botada, toma sua zapada, botada. Quero a cachorrada, vai tomar botada. Olha quem vai tomar botada, vai botada, vai tomar sua zapada, danada. Quero a cachorrada, vai tomar botada. Alô, meu barbeiro Josué. Alô, Matheus Macai, tamo junto! André Cedês, o moral de Vicuara. E já era aquele cara que você deixou superar. Ele não sofre mais com quem te enganou. Você ainda acha que sou o cara que você enganava. Agora eu quero a cachorrada, as minas chapada, tomando cachaça, esquema revoada. Olha quem vai tomar botada.